para e pensa. Se você me liga no fim de semana e a gente se tromba. No up mais top, eu tô de piloto, acelero na curva. Baby, confesso que eu sou muito louco. E só quero você, minha doida. Sarrada de love, piscina e copo. Final de semana chegou. Eu disse pra ela que é só o começo pra mim. Final de semana chegou. Eu disse pra ela que é só o começo pra mim. Tom Black chegando pra firmar. No frevo é nós que tá. Fumaça tá subindo pro ar. Os convidados tão curtindo. A fogueira está acesa. Na taça tem vinho. É da Mangabeira. Na pista pra somar. Um brinde pra comemorar. Hoje eu quero ver o sol nascer nessa cidade. Eu vou esquecer as dificuldades e um pouco da rotina dentro da legalidade. Porque amanhã é domingão. Eu vou pegar uma trilha nesse cerradão lindo de Brasília. Até encontrar um rio pra tomar banho com uns mano e umas mina. Para e pensa, se você me liga no fim de semana e a gente se tromba. No up mais top, eu tô de piloto, acelero na curva. Baby, confesso que eu sou muito louco. E só quero você, minha doida. Sarrada de love, piscina e copo. Final de semana chegou. Eu disse pra ela que é só começo pra mim. Final de semana chegou. Eu disse pra ela que é só começo pra mim. Pra curar ressaca dessa bira. Senti uma leve brisa, um vento no meu rosto. Beijo no pescoço e em seguida um mergulho no meu mundo louco. Se bombeia a gente se pega. Se pergunta lá na quebrada a gente nega. E depois quero escutar o canto dos pássaros e dessa vida eu quero um abraço. E no domingão eu vou curtir a paisagem do cerrado. A paisagem do cerrado. Para e pense, se você me liga no fim de semana e a gente se tromba. No up mais top, eu tô de piloto, acelero na curva. Baby, confesso que eu sou muito louco. E só quero você, minha doida. Sarrada de love, piscina e copo. Final de semana chegou. Eu disse pra ela que é só começo pra mim. Final de semana chegou. Eu disse pra ela que é só começo pra mim. Pare e pense, se você me liga no fim de semana e a gente se tromba. No up mais top, eu tô de piloto, acelero na curva. Baby, confesso que eu sou muito louco. E só quero você, minha doida. Sarrada de love, piscina e copo. Final de semana chegou. Eu disse pra ela que é só começo pra mim. Final de semana chegou. Eu disse pra ela que é só começo pra mim.